Você diz que é muito grande a humilhação. Pede a Deus uma explicação. Por que acontece assim pra mim? Às vezes você olha as pessoas, vê que elas te evitam e não querem te aceitar. Mas na Bíblia tu encontras respostas. Saiba que nosso Deus gosta de usar gente assim. Podem todos se assentarem pro banquete, mas Deus não deixa servir enquanto não chamarem o Davi. É por isso que você é abençoado. Deus exalta aquele que é humilhado. Ele usa quem se deixa ser usado. É por isso que às vezes você chora, mas Deus contempla o seu choro e lá dá glória. Manda um anjo forte pra ficar bem do seu lado. Não é que você é um pobre coitado, é que você foi chamado. Deus já te escolheu, ninguém vai tomar. O que é teu está guardado. O homem vê a aparência e gosta de julgar, mas Deus conhece o coração e quer te exaltar. Você é vaso escolhido, Deus vai te honrar. E não importa quanto tempo já passou, irmão, descanse, pois foi Deus quem te falou. E a promessa em sua vida Ele cumprirá. Ele cumprirá. Ele cumprirá. Na Bíblia tu encontras respostas. Saiba que nosso Deus gosta de usar gente assim. Podem todos se assentarem pro banquete, mas Deus não deixa servir enquanto não chamarem o Davi. É por isso que você é abençoado. Deus exalta aquele que é humilhado. Ele usa quem se deixa ser usado. É por isso que às vezes você chora, mas Deus contempla o seu choro e lá dá glória. Manda um anjo forte pra ficar bem do seu lado. Não é que você é um pobre coitado, é que você foi chamado. Você foi chamado. Deus já te escolheu, ninguém vai tomar. O que é teu está guardado. O homem vê a aparência e gosta de julgar, mas Deus conhece o coração e quer te exaltar. Você é vaso escolhido, Deus vai te honrar. E não importa quanto tempo já passou,